Eu sei que não é muito o que eu posso fazer. Meu presente é minha música, essa eu fiz pra você. E essa eu fiz pra você. E essa eu fiz pra você. E essa eu fiz pra você. E ela tá linda, arrumada, todo lado da mais gata. E hoje ela tá comigo, casal perigo pela madrugada. E hoje ninguém vai dormir, é a lei da atração. De salto ela fica mais alta, se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. De salto ela fica mais alta, se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. E ela gosta de dançar, e hoje ela quem vai pagar. Não dá pra discutir, quando ela bebe é melhor concordar. E hoje nós vamos curtir, e amanhã não se preocupar. De salto ela fica mais alta, se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. De salto ela fica mais alta, se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Ensinando o sol como se brilha. Sorte que eu te vi de pé na areia. Se eu não visse, eu já acreditaria que existir sereia. Tipo semideusa, seminua. Hey, tudo que eu pedir um dia. Hey, quem dera eu morar na sua rua. Quem dera minha boca na sua. Tudo que eu pedir um dia. Hey, nada muda sempre que anoitece. Competição pra minha vista. Lua e ela, quem brilha mais na pista. Top da lista das mais belas. Se não ganha é finalista. Pedra rara, bruta, pronta pra ser lapidade. Eu sou um artista. Ela é bem mais do que preço, ela é valor. Eu nem sei se eu mereço, sei amor. Simplicidade da vida. Vejo nela sorriso que me motiva a querer mais. Bem mais, tô a fera, tô no gás. Paginar do livro da vida de Pedro Baviera. São pérolas de um bom rapaz. Na palma da mão. Na palma da mão. De salto ela fica mais alta, se sente mais gata e sente o mundo na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Era tarde ela na rua sozinha, se perguntando por que ainda não era só minha. E o seu sorriso tinha uma covinha, que aparece quando ela ri, vem aqui. Ela chegou, tava jogado no sofá, reclamando que eu não atendo o celular. Mulher foda, adora mandar, e ela achando que é minha dona, se não dá. Mas quando ela tira a roupa, snob rebola no colo do pai. A cabeça não pensa direito e a gente não sabe o que faz. A gente na cama se entende, sei muito bem que tu gosta. Ela snob, mas corre atrás, faz cara feia, me doma, mandona. Faz cara feia, me doma, menina, mandona. Menina. Quando ela me chama, com a vozinha rouca de uma noite mal dormida, nessa hora ela me ganha. Hipnotizada ela veio só de calcinha trazer meu café na cama. O mundo todo lá fora, nós numa prosa gostosa, a gente ri e dança. O mundo todo lá fora, toca o som que ela mais gosta, a gente goza e transa. Samba, toda envergonhada, pique criança levada, querendo atenção. Eu mato no peito e te dou condição. Sei que vale a pena e vai quando ela me chama. Com a vozinha rouca de uma noite mal dormida, nessa hora ela me ganha. Hipnotizada, ela veio só de calcinha trazer meu café na cama. O mundo todo lá fora, nós numa prosa gostosa, a gente ri e dança. O mundo todo lá fora, toca o som que ela mais gosta, a gente goza e transa. Samba, transa, samba, transa, samba. Uma mistura louca, uma mistura louca que eu provei e gostei. Difícil confessar que até me acostumei. Com você do meu lado me ensinando o que eu já sei. Eu te contando histórias da Constituição sem lei. Fica mais um pouco até o sol sair. E só vai embora quando ele voltar. Quando a lua vir, nós tenta insistir. Quando o sol chegar, tentamos enganar. Então fecha a cortina e vem cá. Faço tu acreditar que realmente manda. Desliga esse celular e para de enrolar. Vem aqui pra cá. Ela veio só de calcinha, tipo uma visão de filme. Parecia que eu era o Drake e ela a mina do meu clipe, jogando a bunda pra cima, menina mandona. Uma princesa na pista e uma na cama. Passamos a tarde toda aqui no quarto. Já é de madrugada, mas pra nós ainda é cedo. Deixa ela mandar, fingir que eu faço, porque ela sempre manda e às vezes eu obedeço. Quando ela me chama, com a vozinha rouca de uma noite mal dormida, nessa hora ela me ganha. Hipnotizado, ela veio só de calcinha trazer meu café na cama. O mundo todo lá fora, nós numa prosa gostosa, a gente ri e transa. O mundo todo lá fora, toca o som que ela mais gosta, a gente goza e transa. Samba, transa, samba, transa, samba. Uma mistura louca. Jogada na canga, ela é maravilhosa. E sabe que é gostosa. Esquece o mundo lá fora. E o som do mar vira trilha sonora. Ganhamos momentos e perdemos a hora. É o poder do agora. Ela vem toda cheirosa. E o som do mar vira trilha sonora. De tanto que perdi o chão, eu aprendi a voar. Mesmo sem saber ao certo onde ia chegar. A luz me guia e ilumina. Mas um dia ela me faz tão bem. Ela me faz tão bem. Um pouco de calmaria pro meu corre. Na cidade grande onde mata ou morre. Esses olhos gordos querem tudo que eu tenho. Nunca me adiantar, então não atrasa, não fode. Eu vi o caminho do sol. Eu caminho da luz, eu sei que a gente tentou esse mar que me aproximou. Entrega de alma, se chega pedindo perdão. Perdoa antes que o dia acabar. Pôr do sol é seu olhar, encanta o mar e me aquece. A lua só cresce, é questão de decidir e persistir. Que a prece foi ouvida e tem a quem desacredita. Aqui a passagem de ida e vinda ilumina e faz amor sorrindo. Esconde esse segredo tão lindo. Eu já ia partir, tava escrito. Eu estive presente de longe. Não há nada nesse mundo que me encante mais. Não há. Chamou de super-herói. Então ela me levou na ponte Rio-Niterói. Só pra confirmar, me perguntou: você não disse que voava? Só pra me testar, ela me abraçou e pulou na água. Ela não viu que era metáfora. Assim como essa, eu sei o que eu vi no fim dessa história, que é muito boa. Eu salvei você, fiquei com o fininho. Você não perde o seu tempo à toa. Já me mostrou, eu já entendi. Oriente-se, você é a luz que o de La Cruz roubou de mim. Eu vi o caminho do sol, eu sigo o caminho da luz. Eu sei que a gente tentou esse mar que me aproximou. O O mundo agora chora. Vamos pro lado de fora, vem se molha. Ela me olha e parece que eu tenho alguma resposta, mas não tem nem pergunta, a gente meio que se gosta. Ontem queria que ela ficasse, mas foi embora. Ela sabe o quanto vale, por isso que ela joga. E eu tô aqui esperando, na esperança que ela volta. 3 dias de amor na praia do Rosa, estrela do Oriente aqui nos mares do Sul. Só eu e você e a imensidão azul. Eu sei que ela acha que me deixa bobo, fijo que tô bobo só pra te agradar. Mas o jogador não te ama, ele ama o jogo, meu 30 partido nasce pra cantar. Sexo de despedida, ela fica emotiva na briga, me xingando, linda, tão brava. A vida não para pra gente se amar, nós se desculpa na cama. Não somos casal, mas a gente se ama. Vamos viver nossos sonhos, a gente ainda vai se encontrar. Eu vi o caminho do sol, eu sigo o caminho da luz. Eu sei que a gente tentou, esse mar que me aproximou. Não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença de um oásis pra miragem. Deus, não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença. E tu tá esperando o quê pra correr atrás do seu sonho? A vida é uma só, irmão, guarde isso no seu crânio. E não esqueça nunca mais, não esqueça dos momentos que nós vivemos em paz. Os finais de tarde em cima da pedra, ninguém sabe o que o dia de amanhã reserva. Preserve a natureza te preserva. A mente se expande quando o coração aperta. Na certeza incerta, dos pensamentos ralos. Não ofende a tua egos e também não pise em calos. A vida passa e tua fé, e nem tudo é no grito. A simples complexidade de um mundo esquisito demais. Pra viver aqui tem que ter cuidado pra ninguém te machucar. Faz por merecer, traz coragem pra correr atrás dos seus sonhos, dos seus versos, das ideias, ideais. Deus, não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença do oásis pra miragem. Deus, não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença. Tudo passa, tudo uma hora acaba. Todo dinheiro do mundo não vale de nada. Um dia vocês vão entender que dinheiro é praga. Aquilo que realmente importa, o dinheiro não paga. Eu falo de alma, poder ter paz ao deitar na cama. Resgatar pessoas do coma. A música desperta, cê não sabe o quanto. Eu já nem quero dormir, tô vivendo meu sonho. Até os demônios mais medonhos fogem da nossa luz. Nossa voz é eterna igual Babilônia vai Gus. É, eu sigo blindado, nada me ofusca. O mundo pede resultado, mas o que importa é a busca. Deus, peço que guie meus passos. Minha força de vontade é bem maior que o cansaço. As lutas e batalhas, elas são incontáveis. Mesmo quando eu me vi à beira de um fracasso, eu tive persistência. A vida ainda é uma bênção. Já fiz muita coisa errada e hoje eu sei que não compensa. Como pode pra que tanta indiferença? Porque tudo é tão desigual. Eu vi dois menores no sinal, passando mal de fome. Outro menor no carro reclamando da cor do iPhone. Meu filho, antes de reclamar sem ter motivo, toma vergonha na cara, agradece por estar vivo. Deus, não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença do oásis pra miragem. Deus, não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença. Numa fração de segundos, tudo pode mudar. A vida é curta, intensa, qualquer hora pode acabar. Mais uma tarde que passo, vendo o tempo passar. Dando um giro no mundo, ou jogadão no sofá. Morte é uma certeza e tu um ser singular. Então procure tá leve quando o tempo fechar. Ninguém leva a vida, é a vida que te leva. Digo, além da matéria, você é o que leva dela. A voz acalma sua alma, calma. Voz acalma sua alma, calma. Voz acalma sua alma, calma. Voz acalma sua alma, calma. Deus, não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença do oásis pra miragem. Deus, não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença. Oh. Vou andar pela cidade pra achar respostas. Vou viver intensamente sem me preocupar. Vou acordar e apertar um foda-se pra moda. Como isso tudo pode não te incomodar? As crianças na TV veem propagandas falsas. Os adultos sempre acham jeito de enganar. Já ensinam suas mentiras dentro da escola, falando que não é bom quem não se enquadra. Desculpa, professor, não tenho boas notas, mas isso não é motivo pra me reprovar. Nessa aula eu já passei, aprendi que o amor é a melhor forma de recuperar. Vocês não sabem como avaliar minha alma. Aprender é a melhor forma de te ensinar. Que o tempo vai dizer, que o tempo traz a prova, renova. Só Deus pode me julgar, fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Me desculpa se não fui o que você esperava, mas eu acho que é tudo expectativa. Se tu controlasse tudo, seja como água, pois um rio descontrolado é como a vida. Me desculpa, professor, se não fui bem na aula, é que eu me recusei a tomar Ritalina. É que eu me sinto trancado aqui nessa sala, só gosto do futebol, da educação física. Não sei se nasci pra essa tal de matemática. Acho que me interessa mais em fazer poesia. Me desculpa se enquanto você ensinava, eu fingia que copiava, mas eu escrevia. E hoje eu mostro que a minha arte me deu força. Eu não me arrependo pelo diploma que eu nunca tive. Minhas asas cresceram, eu voei. Eu sou meu próprio rei, um espírito livre. Ó. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Sempre vou te agradecer, mas agora eu quero pedir que Deus possa proteger nossos filhos antes de dormir. Ódio não vai prevalecer, faz amor que eu quero sentir. Não adianta dizer, a maioria não tá nem aí. É necessário brigar pelo que é seu, é. É necessário brigar pelo que é certo, irmão. Nunca esqueça de onde veio, nem a quem você puxou. Você é fruto de tudo que já plantou. E acredita no amor que ele é tudo. Hoje é nosso, com amanhã nem me perturbo. Eu quero trazer o que é bom pra mim, pra todos nós, garantir que um futuro vai ser bom. Sim, um futuro bem melhor. Ele é condicionado a um sentimento de superioridade. Falso, mas ele é condicionado fortemente a isso. Ele acha que porque ele tem uma universidade, ele é superior a um cara que não tem universidade. Se eu tive acesso à universidade, tive acesso a conhecimentos que são negados à maioria, eu tenho uma dívida com essa maioria. E não um sentimento de superioridade com relação a essa maioria. Porque eles foram impedidos, eles foram sabotados. Existe uma estrutura social que nega à maioria acesso a conhecimento. Por quê? Porque é preciso manter a maioria na ignorância. Eduardo Marinho, observar e absorver. A mudança do mundo começa em você. E eu sei, a vida não tá fácil pra você também. Essa cidade é uma prisão e eu me sinto um refém. Vamos conhecer o mundo, vem comigo, meu bem, meu bem. E eu sei, a vida não tá fácil pra você nem pra ninguém. Essa cidade é um hospício e eu sou um refém. Vem conhecer o mundo, vem comigo, meu bem, meu bem. Qual é, gata? Arruma sua mala e vamos conhecer o mundo. Vamos viver um momento, toma decisão no impulso. Pulso ainda pulso, então eu posso tudo. Me fingir de maluco ou me fingir de lúcido, tanto faz. Tô procurando a paz, mas a campainha toca e me chama pra guerra. Eu conto a verdade às crianças, por isso que eu atrapalho.

largar tudo, botar o pé na estrada, viver o mundo todo e todo.